Quando canta o lobito, quando canta o lobitim, quando canta o lobito canta assim. Lio, lio, lio, lela, lio, lio, lio, lio, lá. Lio, lio, lio, lela, lio, lio, lio, lio, lá. O lobito salta e brinca, o lobito é audaz. Não imita os wanderlugues, mas na jangal tudo faz. Lio, lio, lio, lela, lio, lio, lio, lio, lá. Lio, lio, lio, lela, lio, lio, lio, lio, lá. O sorriso do lobito é a aurora que seduz. Faz de noite no covil, quando falta aquela luz. Lio, lio, lio, lela, lio, lio, lio, lio, lá. Lio, lio, lio, lela, lio, lio, lio, lio, lá.